Mãe do céu, roda gigante, carrossel de prata, noiva deslumbrada. Enfermeira, freira santa, mariposa branca e dona de mim. Selo de Nossa Senhora, perdi meu cabelo num espelho assim. Clara, cara, rara, dona de Clara. Cara, rara, dona de mim. Dona do circo celeste, lírio das campinas, meu queijo de Minas. Moedinho iluminado, olhar de querubim. Primeira namorada, sol de cetim. Farol na madrugada, dona de mim. Eu não vejo mais nada, dona de mim. Fantasia encantada, dona de mim. Selo de Nossa Senhora, perdi meu cabelo espelho assim. Clara, cara, rara, dona de Clara. Cara, rara, dona de mim. Dona do circo celeste, lírio das campinas, meu queijo de Minas. Moedinho iluminado, olhar de querubim. Primeira namorada, sol de cetim. Farol da madrugada, dona de mim. Eu não vejo mais nada, dona de mim.